Antes de mais, já não tenho mais palavras, fizemos essa pequena lembrança para si, para parabenizá-la pelo PhD. Yeah, por favor. Yeah, então a Silvia vai partilhar um bocadinho daquilo que é a sua experiência em termos de pesquisas em Luanda e vai falar um bocadinho do seu doutoramento. Okay, obrigado. Umas palavras. Onde é que é melhor colocar isso aqui? Ok, boa tarde a todos. Acho que a maioria das pessoas presentes já me conhece, mas para aquelas pessoas que não me conhecem, eu chamo-me Silvia Cruz. Quase concluí o doutoramento. Defendi a tese no mês passado e em dezembro vou ter mesmo a graduação oficial. Eu comecei a fazer o doutoramento em Ciências Políticas na Universidade de Stellenbosch, em África do Sul. E depois mudei para a Sociologia. Mas, de facto, o meu estudo é bastante inter- ou multidisciplinar. Não consigo dizer que é mesmo um estudo que faz parte da Ciência Política ou Sociologia. Acho que está um bocado no meio, ou tem vários elementos. E antes de mais, antes de começar, eu acho que devo também dizer que é mesmo com muito prazer que eu faço esta apresentação hoje aqui na DW, porque realmente este projeto de pesquisa nasceu na DW. Eu estive envolvida no projeto de pesquisa para o Banco Mundial sobre mercados informais de terra em Luanda. Isto foi em 2010. E esse projeto realmente inspirou-me e deu-me, daí é que surgiu esta ideia de começar a fazer um doutoramento e de estudar o projeto Zango, que tem sido o estudo de caso da minha tese. Acho que a primeira vez que eu fui ao Zango foi com o colega Bernardo, não sei se ainda te lembra. Acho que isso foi em 2010, 2011. E é estranho, agora de repente 3 anos passaram e de repente a tese já está escrita e é realmente uma sensação estranha, mas gratificante, e eu quero mesmo agradecer o apoio e o contributo de todos os colegas da DW. Então, também obrigada da minha parte. Então, se calhar podemos entrar. A segunda coisa, para ser muito sincera, eu vim agora para Luanda para fazer um pequeno trabalho de consultoria. E estive bastante ocupada nas últimas 2 semanas, então não tive muito tempo de preparar esta apresentação. Então, eu gostaria que isto fosse... Obviamente vou falar um bocado do meu trabalho, mas eu gostaria da maior parte, se calhar, de ser um debate também, uma conversa entre nós sobre este tema, não é? A prática de fazer pesquisa em Luanda. Gostaria que todos nós pudéssemos fazer parte destas reflexões. Mas para começar, só para vocês terem uma ideia daquilo que eu fiz, podemos... Portanto, o meu trabalho de campo foi, na sua maior parte, feita no projeto Zango. Podemos ver aí a localização. E o Zango é um projeto de habitação social que surgiu no ano 2001, 2002, em primeiro lugar para alojar pessoas que estavam a viver na área da Boa Vista. Pessoas que eram consideradas viver em áreas de risco. Mas ao longo dos anos o projeto foi expandindo e foi incluindo também pessoas despejadas ou realojadas de partes da cidade que fizeram parte de intervenções no âmbito do Programa de Reconstrução Nacional. Neste momento, se calhar podes dar mais um toque. O Zango tem quatro fases, começando pela fase 1, que é aqui, e depois aquilo foi crescendo até o Zango 4. E neste momento também está-se a construir casas numa área chamada Zango 5. E as casas do Zango, assim como as casas do projeto Panguila e Sapu, são casas que só têm um pé do chão, não é? Portanto, não são aqueles prédios que têm sido construídos como parte dos outros projetos habitacionais que foram surgindo nos anos mais recentes. E acho que isso também dá ao Zango um caráter especial. E vou falar um bocado mais disso daqui a pouco. Portanto, a pergunta principal, que era a base do meu estudo, era, tendo em conta o quadro político em Angola, e se calhar devo explicar um bocado mais sobre este quadro político, o que é que eu quero dizer com isto, mas tendo em conta este quadro, o que é que um estudo do Projeto Zango revela sobre o tipo, a implementação e os resultados das políticas desenvolvimentistas em Angola pós-guerra. O que é que eu quero dizer com o quadro político? Por acaso já tenho falado um bocado disto no ano passado, quando também fiz uma apresentação aqui na DW. Não sei se algumas pessoas ainda se lembram que falamos da governação local. Quem manda em Luanda? Foi uma das perguntas. E realmente o quadro político em Angola é um quadro onde o poder é muito centralizado, não é? E em Luanda, acho que chegamos à conclusão, da última vez, que quem manda em Luanda realmente é alguém que está lá em cima. E realmente Luanda não tem um governo local com autonomia e com os meios suficientes para gerir a cidade. Então, por exemplo, o projeto Zango não é um projeto que foi concebido pelo governo provincial ou municipal, foi um projeto que foi concebido pela Presidência da República. Portanto, tendo em conta este quadro, eu queria usar o Zango como um estudo de caso. Depois vou lá chegar, vamos saindo a seguir ao próximo slide. Em termos do quadro teórico, acho que o que eu tentei fazer é fazer um casamento entre várias literaturas. Então, para enquadrar as minhas conclusões, tenho lido várias obras que fazem parte da literatura sobre Angola, sobre o Estado africano e sobre as cidades africanas. E eu acho que estas várias partes são literaturas que não há muito diálogo entre essas várias obras. Há pessoas que obras que tratam especificamente de Angola, mas que não falam muito da questão da urbanização. Há uma literatura vasta sobre cidades africanas, mas que nunca inclui, ou só recentemente começou a incluir, trabalhos sobre Luanda. Então acho que o que eu tentei fazer é, através deste estudo, combinar um bocado estas várias literaturas. Podemos passar ao próximo slide. E acho que também o pessoal da DW sabem que eu fiquei muito interessada no papel das comissões de moradores na população local em Luanda. E isto aqui representa as instalações da Comissão de Moradores do bairro Quilómetro 40, que é uma espécie de povoação na comuna de Calumbo, constituída por camponeses, que ainda continua a existir, e esses camponeses ainda não foram incluídos no projeto Zango, porque quando o projeto Zango começaram a construir as casas para realojar pessoas que estavam a viver na cidade, não se pensou muito bem na inclusão daquelas pessoas que já estavam a viver na área. Portanto, atualmente o Zango continua a ter uma espécie de ilhas de de comunidades de camponesas que continuam a viver na área, mas que ainda que não foram incorporadas no projeto e que se calhar nunca serão, bom, ninguém sabe. E eu acho que, neste caso, esta comissão de moradoras tem um papel, esta comissão acho que tenta representar essas comunidades, ou esta comunidade em particular, mas o que é interessante sobre as comissões de moradores é que elas não são reconhecidas pelo próprio Estado. E podemos há mais duas fotografias. Isto também é um presidente de uma outra comissão de moradores, isto também é outra comissão de moradores. E acho que o caso das comissões também revela muito sobre as dinâmicas locais da governação, e aí entra também o papel do partido, por exemplo. Então vemos que muitas das vezes os presidentes das comissões de moradores também são secretários para as estruturas locais do MPLA. Vamos passar ao próximo slide. Portanto, por um lado, a minha tese tem esta componente das dinâmicas da governação local, o papel da própria administração local. O caso do Zango também é interessante porque o Zango tem o estatuto de um bairro. E uma questão que eu acho que é bastante problemática no caso de Luanda, de Angola em particular, é que os bairros, nas áreas rurais, as povoações não fazem parte da estrutura da administração do governo. Portanto, o governo só chega até a comuna e não chega até o nível mais local. Enquanto, sobretudo no caso de Luanda, os bairros são aquelas áreas que têm mais crescido nos últimos anos em termos de população, e os bairros têm desafios enormes, mas não têm como afirmar-se a nível da administração, a nível do governo, porque eles simplesmente não têm representação. E acho que é neste vazio onde as comissões entram. Só que é um vazio um bocado particular, não é? Porque essas comissões operam num espaço que eu chamo na minha tese um espaço de twilight, que ninguém sabe bem como. E os próprios presidentes das comissões também. Também têm a experiência, para eles a experiência também não é muito fácil, porque os presidentes, por um lado, querem representar as suas comunidades, mas não têm o poder. Eles também são uma espécie de marionetas, não é? Então é um espaço muito esquisito, e eu acho que isso merece mesmo uma reflexão. E que neste momento mesmo, na discussão sobre as eleições locais e as autarquias, não sei se se tem refletido muito sobre este nível e a necessidade de incorporar este nível dos bairros em alguma forma ou outra, em algum sistema de representação. A segunda componente da minha tese também trata do mercado informal de casas no Zango, e é por isso que eu coloquei aqui uma espécie de bricolagem de fotografia, porque o que é interessante no Zango é que, embora as casas sejam transferidas aos beneficiários, há pessoas que foram realojadas, as pessoas não recebem um título de propriedade. E, sobretudo, nos primeiros anos do projeto Zango, na área do Zango ainda não existiam muitos serviços, transporte, escolas, hospitais, e acho que isso resultou. Isto foi a primeira fase que resultou no mercado informal, mas em anos mais recentes este mercado tem se intensificado ainda mais. E eu falo também um bocado dessas dinâmicas na minha tese, falo do papel dos fiscais, que são os funcionários que fazem parte do processo de distribuição das casas e onde se verificam muitas irregularidades. E então eu acho que, para responder à pergunta que eu coloquei no princípio, o que é que o Zango revela sobre... qual era a minha pergunta então? O que é que o Zango... Se calhar podemos voltar a... Sobre... o tipo, a implementação e os resultados das políticas desenvolvimentistas em Angola. Eu acho que, em primeiro lugar, o Zango revela que as políticas desenvolvimentistas são implementadas de cima para baixo. Eu aqui não vou dizer nada de novo, portanto, eu acho que o meu estudo não foi nada revolucionário, porque todos que conhecem Luanda sabem essas coisas. Mas também essas coisas às vezes têm que ser escritas, não é? Então, acho que isso foi uma tentativa que eu fiz com a minha tese. Portanto, de cima para baixo, e que na implementação de políticas os atores locais, a nível das próprias administrações locais e a nível dos próprios cidadãos, não têm um papel, pelo menos não um papel reconhecido de uma forma formal. Portanto, eu acho que as administrações locais e por exemplo, as comissões e os próprios cidadãos exercem um papel importante na prática da implementação de projetos como o Zango, no que toca à implementação ou à gestão diária. O dia-a-dia destes projetos não é o presidente que está lá no Zango todos os dias a gerir o projeto, são pessoas a nível local, são as comissões de moradores, são as comissões ou são as administrações locais, comunais, municipais e os próprios cidadãos que, interagindo com fiscais e com... Bom, eu uso o termo na minha tese, interface bureaucrats, por exemplo, uma dos termos que eu uso. E eu acho que são essas pessoas que realmente definem a implementação dessas políticas. Portanto, eu acho que temos que ver esses dois lados, porque eu acho que na literatura sobre Angola há muita... acho que às vezes damos muita atenção ao papel do poder e aquilo, o Estado, mas são sempre termos muito abstratos e eu tentei deconstruir um bocado esses termos e eu acho que devemos fazer mais pesquisas que investigam as dinâmicas do dia-a-dia. Portanto, eu gosto muito dessa noção do everyday. E eu acho que só fazendo isso é que conseguimos ver que os resultados são... os tais resultados das políticas desenvolvimentistas também não são... há muito mais nuance. Mas é difícil tirar essas conclusões e aí se calhar vamos ir ao slide que ainda não vimos, que é o papel do investigador. E essa fotografia mesmo, acho que dá para ver na minha cara que eu neste dia não estava assim muito contente, porque neste dia eu estava a dar voltas no Zango e reparei-me com esta comunidade que tinha vindo, que vinham de uma área perto do cemitério na Vila de Viana. E eles tinham sido despejados daquela área porque o secretário-geral das Nações Unidas, o Ban Ki-moon, ia passar por lá, acho que a caminho do Quilamba. Então tiraram o pessoal de lá e eles foram deixados no Zango, mas não receberam casas e obviamente foram construindo as suas casas aí. E um ano depois, e porque eu sempre fui indo e vindo e fui acompanhando o crescimento do Zango ao longo dos últimos 2 anos. E um ano depois deste dia, depois deste, porque eu ainda voltei mais algumas vezes, eles continuavam lá. E isto foi algo que eu gostaria de refletir um bocado sobre isso, as coisas que tu encontras como investigador, não é? E tu perguntas-te o que é que eu... será que eu devo fazer algo? O que é que eu posso fazer? Neste caso, eu estava a trabalhar com um jovem que vive no Zango e nós fizemos uma recolha de bens alimentares, alguns produtos de pessoas da igreja e fomos lá deixar, voltamos algumas vezes. Eu tentei entrar em contato com alguns amigos meus que são jornalistas para irem lá e chamar a atenção. Mas, para além disso, o que é que fazes, não é? E acho que como investigador em Luanda, acho que enfrentas muito, muito isso, essas questões de justiça e como lidar com isso, não é? Tu, antes de começares o teu trabalho de campo, preparas a tua metodologia, mas como é que te preparas para esse tipo de situações? E se calhar isso é algo que eu gostaria também de eu gostaria que, se calhar, falássemos um bocado disso. Eu, se calhar, vou mesmo ficar por aqui. Se tiverem perguntas específicas, podem colocar, mas se não, gostaria de abrir mesmo o espaço e falarmos um bocado. Na verdade, não é uma pergunta que é nos fazer também. Na verdade, também é uma pergunta que é nos fazer, não é? Exatamente, sim. Também. De qualquer forma, vais falar dos aspectos que mais te marcaram durante esse processo. Aham. Uh-huh. Ok, em particular. Ok, então, eu queria fazer alguma pergunta em particular à Silvia em relação àquilo que foi o trabalho dela do tese e do doutoramento. Ou então fazer algum comentário à volta dessa questão que ela colocou. Qual é o papel do investigador? E na aula de onde começa e onde termina? Para quem está começando a pesquisa, acho que não. Isso está, pelo menos a pesquisa. Não sei se quer falar um pouco à volta disso. Já está naquela fase do susto, né? Não sabe como começar. Sim, encontro essa pergunta. Eu trabalho com empresas chinesas aqui e já só tenho estado aqui por um mês e já encontrei, por exemplo, alguns trabalhadores chineses que têm estado aqui por muito tempo e não querem voltar para a China, mas não têm o passaporte e estão registrados com um visto de uma empresa que não conhecem. E às vezes, quando eu encontro com alguém que estou a conhecer pela primeira vez, ela vai me contar tudo isto e eu também não sei como responder, que eu devo voltar para lá e imprimir uma mapa da embaixada na China ou o quê. Então, mas agora, como eu estou nessa fase inicial, eu sempre penso que ainda tenho um pouco mais tempo para refletir sobre isso, então, não sei, é também difícil porque sempre, sempre penso que eu estou aqui, eu tenho um papel aqui como investigadora, não como ativista ou alguém que veio aqui com o objetivo de interferir nas vidas das outras, mas também não é sempre possível evitar isto, então... Yeah. Não vai desistir? Não, eu... claro que tenho que seguir refletindo sobre isto. Será que é que eles partilharam connosco? As idas e vindas. Não, tem... Pelo Zango também, né? Pelo Zango também. Não, ela está lá, fica lá. Panguila. Eu tenho... Essa conversa, eu espero realmente que o início de uma conversa... Bom, nós fazemos o mesmo trabalho, só que a Silvia passa muito mais tempo aqui. é angolana, então acho que isso também é diferente, é o sentimento por uma pessoa nacional. Não sou por ser angolana em Angola, mas eu sou francesa, fiz o doutoramento na África do Sul. Há muitas dimensões. Para tentar jogar mais óleo no fogo. Você disse o que posso fazer, o que devo fazer. Primeiro, acho que isso são duas perguntas muito diferentes e complementar, mas que dá para ir cavar. Então, digo isso é mais para abrir mais coisas. A Helga me deu o mic, ela sabe que gosta, então vou aproveitar. Então, acho que a questão, o que é que posso fazer? É uma questão de metodologia. Concretamente, como eu faço para responder a minha pergunta? Só que quando uma pessoa faz uma pesquisa, a verdade, essa pergunta sempre vem no fim. Então, o que é que posso fazer para tentar encontrar a pergunta certa que vai dar sentido ao que é que estou fazendo agora? É um pouco complicado, mas isso para mim é uma questão mais de metodologia da pesquisa mesmo. O que é que devo fazer? É uma pergunta de ética. E essa ética, não há metodologia, vou fazer focus group. Posso ler manual de metodologia, comparar, escolher, isso gosto, isso não gosto, isso cabe bem comigo, isso aqui é possível. Mas a ética, não existe manual. Os manuais que vão falar de ética são os filósofos. E ler um filósofo pode ser muito inspirante, mas fecha só o livro e essas belas ideias ficam no livro, porque na hora de ir no terreno é muito difícil encaixar isso. E eu pertenço num grupo de pesquisa lá na França, que essa questão da justiça levamos muito a sério e tentamos perguntar. Justiça social tem definição, podemos conversar com a pessoa sobre justiça social, mais ou menos, para fazer muito curto, as visões filosóficas, assim, a approche científica da justiça no ramo das ciências sociais. Há uma ideia que a justiça social tem duas dimensões. Tem uma dimensão de distribuição, então é de dar acesso a todos, à luz, à água, ao espaço público, à casa. E tem uma dimensão que não é distributiva do bem material, mas que é procedural, não sei como dizer, se pode ser. Mas é o processo que as pessoas vão participar. Então, quer dizer, não é só, vou te dar luz, isso é justo, mas vou te dar a palavra, a possibilidade de dizer quais são as suas necessidades e a possibilidade de fazer parte da decisão. Esses são os dois ramos da justiça. Isso é muito complicado, porque, e especialmente essa, acho que na ideia de developmentalists, desenvolvimentistas, dessas apps, Zangu, estamos a dar casa, então é justo, estamos a fazer a justiça, mas se as pessoas não fazem parte do processo, que o processo, assim que você descreve, fica lá em esfera muito abstracta, não é justo, além de ser uma casa, além de ser um bem material que foi distribuído. Então, nós já primeiro navegar entre esses dois ramos da justiça e tentamos colocar uma outra dimensão que não é a justiça social, mas que é a justiça espacial. É muito fácil dizer que tem injustiça no espaço. É injusto viver em tal condição que estamos a ver aqui, quando outros vivem em condições que não têm nada a ver. Isso é injusto espacialmente. Mas o que é a justiça espacial? E isso é um conceito que passamos 4 anos assim, a tentar. Então, mas de usar a questão da justiça, não como a questão que vou deixar para depois, para responder uma questão de ética, mas como a pergunta inicial, acho que muda um pouco a maneira de fazer a pesquisa. E, neste sentido, a pergunta não é de dizer qual é o resultado das políticas, mas qual é o sentido da justiça. Então, é uma maneira de reversar a pergunta. Depois, eu vou fechar com isso porque já foi muito. Mas você disse, meu estudo não é revolucionário, todo mundo sabe disso. Mas, para mim, é o grande problema aqui em Angola. Todo mundo sabe. E tem essa ideia que todo mundo sabe. E todo mundo abre boca para dizer o que é que pensa. E nesse ambiente, o papel do investigador, da pessoa que tem conhecimento de terreno, que sabe as nuances, as dificuldades, as complexidades, já não tem voz. Porque todo mundo já sabe. E já vi em muitos fóruns, aqui, ali, em vários sítios, pessoas que são pessoas qualquer, que não fazem investigação, mas que conversam comigo e que vão me dar lição. Não, é assim, assim, assim, assim, já sei porque estou daqui. Mas não é suficiente de viver uma situação para fazer investigação. Então, acho que aqui em Angola estamos perante uma situação de... Não, o investigador tem um papel, não de saber o que é que todo mundo sabe, mas de provar, de ir buscar as provas, de demonstrar, e às vezes de ir contra o sentimento comum. E, por exemplo, só para dar um exemplo do que me faz dizer isso, eu que trabalho no bairro Coreia, por exemplo, em vários sítios, as pessoas dizem, ah, é Mussek. Não é Mussek. Eu fiz muitas apresentações, não é Mussek. Explico, e as pessoas sempre voltam a dizer, ah, mas você tem muita força, vive no Mussek. Mas acabei de demonstrar cientificamente, com prova e tudo, que não é, mas o preconceito comum vai, epa, todo mundo sabe disso, é Mussek. E isso, para mim, é muito forte em Angola, é muito perigoso para o que é investigação. Porque o preconceito comum acaba por matar o papel do investigador. E acho que é muito poderoso, é uma ferramenta muito poderosa para um Estado de conseguir fazer passar essa ideia na sociedade pública. Investigador é só aquele que fala o que os outros sabem. Não. Investigador faz investigação, prova as coisas, pergunta as coisas, pergunta perguntas que ninguém outro pode perguntar porque não tem esse conhecimento de terreno. Então, acho que isso, as outras perguntas são gerais, mas essa pergunta acho que é realmente ligada ao contexto de Angola no atualmente. Eu queria fazer um comentário à volta disso. Do que todo mundo já sabe. Isso dava um bom slogan, na verdade. Só alguém quer fazer mais algum comentário à volta disso? Só, deixa eu ver. Antes, o problema. Eu acho que é importante que, de facto, a Silvia e Chloe, as duas fizeram as suas doutoramentos em África do Sul, nas universidades em África do Sul, porque ali a tradição da pesquisa urbana é muito, muito longe, e acho que é sempre as pesquisadoras e os, podemos dizer, urbanistas, estavam envolvidos nos aspectos do mudança política social em África do Sul. Eu acho que acho que as pesquisas mais profundas em termos de exclusão social aconteceram nos anos do apartheid na África do Sul. Eu acho que esta tradição está bem colocada nas instituições de pesquisa na África do Sul. Então, eu acho que para basear os seus estudos ali e olhar para o Angola é uma perspectiva bastante interessante, porque eu acho que um dos fenômenos urbanos de exclusão que aconteceu em África do Sul podemos ver reflexões na realidade angolana, as realidades urbanas em Luanda e sítios assim. So, eu acho que ter esta base, este apoio dos professores e intelectuais em África do Sul é um bom apoio para pesquisas em Angola. Uma questão um pouquinho fora da sua questão sobre o papel do investigador. Houve que na sua apresentação apresentação oral, houve uns dos nossos amigos, como Paul Jenkins e outros. Eu quero ouvir realmente quais são as questões ou as opiniões delas sobre o seu estudo. O Edgar, Edgar também estava. Não, mas o Edgar foi o meu orientador. Ah, ok. E ele é diretor do Centro de Estudos Cidades Africanas na UCT. Mas o meu orientador e co-orientador não podiam fazer nenhuma pergunta claro, durante okay. a defesa. Mas a defesa foi. Foi uma experiência não muito agradável. Não, porque. E depois eles partilharam os relatórios e os relatórios foram muito mais positivos de que aquilo que foi dito okay. durante a defesa. Mas acho que eles fazem isso de propósito, não é? Querem te fazer sofrer mesmo. E, mas eu tinha três. Como é que se diz isso em português? External examiners. São avaliadores? Não sei. Juros. Aqueles que fazem parte do teu comitê, que avaliam. Como? Júri. Júri, o júri. E um dos membros era, por acaso, uma arquiteta portuguesa, a Isabel Raposo. Só que ela não conseguiu estar presente durante a defesa, então ela esteve presente ao telefone. Realmente foi... Eu não concordei muito com ela, mas acho que isso tem a ver com tradições diferentes. Ela fez o doutoramento em França. E não sei, se calhar o Paulo... Eu acho que há acho que a Silvia Viega, ela é uma estudante dela, não é? E acho que ela tem uma certa tradição teórica e que eu não partilho. E eu sinto que ela me criticou porque eu não faço parte dessa escola, vamos assim dizer. E... Bom... Não, eu acho que foi se calhar não deve entrar. A sua approach de pesquisa foi muito mais no terreno. Acho que sim. Ouvir. Obviamente ela é arquiteta, também é uma disciplina diferente, mas... Eu não sei, eu acho que... Yeah, acho que ela está um bocado desatualizada. Yeah, mas, talvez não devia, não, mas passei, então... Ah, se chover, eu tenho uma pergunta também, mas... Uma pergunta ou um comentário? É bastante simples, é mais um comentário, mas já que estamos todos nisso, eu ainda estou, como a Silvia já sabe, eu estou a fazer doutorado, um tema completamente diferente. A questão é ética, eu gostei muito da separação que a Chloe fez entre a questão metodológica e ética no que diz respeito ao papel do investigador. E a partir dali ia te perguntar se aquela pergunta que eu também concordo que vem ao final, que tu puseste ao começo, que escrevemos na apresentação, a gente tem que pôr mesmo ao começo. No teu caso, veio também ao final, não é? E em que medida as questões éticas interviram na tua metodologia, no teu quadro teórico? Eu acho que acaba sempre acontecendo, apesar de que outra vez, no meu caso, já é outro... Acho que as experiências éticas são de outra natureza. Eu tentei refletir um bocado sobre isso na minha metodologia, mas não sei se o fiz de forma suficiente. Acho que isso também são coisas que depois... Yeah, com o tempo vais pensando e... Mas eu sinto que também não se dá muita atenção a isto, nem pelos orientadores, nem... E no meu caso, nenhum dos meus orientadores conhecia Angola. Pois essa é uma questão. E então... jurado ou não, isso não. Fica bem a realidade. Mas isso... como é que se diz? É importante também, não, de certa maneira, porque não conhecendo o contexto também dificulta um bocadinho sim. as questões, e não só, e há muitos pontos de interrogação porque não conhecem o contexto. Não sei se, como é que a nível das universidades, o que é que vocês estudam? Nós mas como é que funciona essa questão? Se há algum imperativo de ter alguém que conheça o país em que vocês estão a fazer o estudo, nesse caso Angola, ou não? Isso até que ponto vocês influenciam os termos de estudar e de trabalhar com alguém que conheça o contexto, mas na ausência dessas pessoas, vamos fazendo o trabalho lá. Não, mas eu acho que esse era um aspecto que a posterior devia ser levado em consideração, até que vocês, como estudante, também levarem isso em conta. Não sei. Eu ia voltar mesmo à questão da metodologia, isso dos orientadores também não escrevi muito bom, ainda não ouvi a tua tese. Como tu trabalhaste isto? Começaste mesmo a descrever as dificuldades do campo, deste muito espaço ao campo, assim, aos resultados não oficiais, para assim dizer? Sim, porque eu até tentei. Por exemplo, o caso das comissões de moradores, quando eu comecei o estudo, eu sabia que existem essas tais comissões, não é? Porque tenho trabalhado com a DW e eu, no próprio prédio onde vivia antes de ir para a África do Sul, também tinha uma comissão no meu prédio. Então eu sabia da existência das comissões, mas só quando comecei a fazer a pesquisa é que eu comecei a notar como é que essas comissões trabalham. Então, as comissões nunca fizeram parte da minha metodologia antes de começar. Mas eu acho que isso também que é bom, porque só quando te abres e eu acho que é bom incorporar aquilo que encontras no campo no teu trabalho. Então, foi mesmo um processo assim orgânico, que na medida em que eu fui fazendo o trabalho, encontrei coisas, depois fui adaptando as minhas perguntas e o meu foco. E é um processo bastante, porque tu queres tanto formular a tua pergunta e queres tanto já, mas é uma coisa que é um processo que leva mesmo tempo. Eu lembro que eu mandei. E é mesmo bom o Aslan também estar aqui presente, porque eu acho que mandei um documento ou algumas fotos, especialmente depois da primeira vez que eu fiz a minha. Viram exatamente essas questões que tinham surgido na altura, que eu depois fui explorando, mas também graças aos teus comentários. Obrigado. Não, é giro ver que o trabalho evoluiu muito desde então, né? De facto, mostra que vale a pena fazer o exercício de passar por esse trabalho todo, fazer a tese. Eu queria voltar, se me permitirem, voltar para mais a temática, não é? Embora que é extremamente interessante essa questão do papel do investigador em si, mas olho para aquilo que estás a dizer, que é um outro caso daquilo que toda a gente sabe, que Angola é um país extremadamente centralizado e que uma das coisas que se vê são os efeitos na urbanização, às vezes descontrolada, às vezes controlada, e controlada à sua maneira, não é? Aquilo que se verifica no Zango, com todos os problemas de governação que se enquadram aí. E a questão é óbvio, como melhor organizar isso, não é? Como, para o benefício do desenvolvimento, para o bem-estar das populações que vivem lá e outros sítios em Luanda e Angola por si. E evidentemente isto é um caso para os estudos urbanos, para os arquitetas, para os geógrafos, né? E essas tradições aí, mas também é um estudo para aqueles que estudam as instituições políticas, as instituições de governação. E sendo eu dessa maneira, coloco a pergunta da segunda forma, porque também levantaste a questão das autarquias, ou aliás, das futuras autarquias, e que tipo de governação local é que vamos ter em Angola? Que formas de participação popular é que vamos ver, e que formas de representação da gente perante os governantes. E pelo que eu posso constatar agora é que Não sabemos muito ainda. Sabemos que vão haver assembleias autárquicas, porque é assim que diz a Constituição, não é? Mas essas também estão a ser operadas num nível provavelmente bastante, num nível bastante aglomerado. Vamos dizer que, se calhar, qual é o município do Zango? Como é que se chama? Viana. Viana. E é capaz de ter com 500 mil pessoas? Ou? Um milhão. E se for assim, em princípio, vai ter, a Viana vai ter uma autarquia para 1 milhão de pessoas e uns 50 e tal representantes. Ok, tudo bem, isso não é comum. Isso acontece em muitas cidades europeias. E há um sistema democrático baseado na representação em 50 pessoas, que é, ou 50 ou 100 pessoas, que é perfeitamente aceitável, não é? Mas parece-me que a Sílvia quer que fosse algo mais além disso, num nível mais, porque no nível mais de base, vamos dizer, ou ao nível do bairro, se calhar. Parece-me que foi isso que... Então, já deu algum pensamento de como ligar as estruturas de base com as futuras autarquias? Fizeste essa pergunta, mas eu devolvo a pergunta para ti. Mas aí é que essa questão do Twilight entra, porque se fôssemos fazer isso com as promoções que atualmente existem, que não são... Bom, segundo foi dito, os presidentes das comissões são eleitos, mas muita gente duvida a transparência dessas eleições. Então, eu acho que por um lado devia haver mais ligação entre as administrações locais e essas estruturas de base, mas para fazer isso acho que essas estruturas deviam refletir realmente as comunidades, e acho que neste momento isso ainda não é bem o caso. Por outro lado, eu acho que as comissões têm algumas... Também devíamos olhar pelo lado, algum lado positivo, porque, por exemplo, o que eu acho que as comissões têm é um elemento de continuidade. E nós vemos que na administração local e a todos os níveis há uma falta de continuidade. Sempre as mexidas, e entra um e substitui os administradores, e eu acho que o que as comissões têm é essa continuidade, que geralmente os presidentes são pessoas que são mesmo daquele bairro, que têm vivido lá durante anos e anos e que conhecem mesmo a realidade. Por outro lado, geralmente essas pessoas são pessoas que entraram nas comissões no tempo do Partido Único, têm um certo pensamento, certas lógicas de trabalho. Então, mas o que eu quero, eu não quero, eu acho que... eu também não tenho as respostas, não é? Mas acho que pelo menos devíamos saber como é que essas instituições ou essas estruturas funcionam para que possamos refletir e sugerir mudanças, não é? E acho que neste momento ninguém ainda refletiu sobre isso, pelo menos... Mas essa foto, fizeste para tirar a legitimidade do presidente da Comissão de Moradores? Se posso ter mesmo aí desse senhor? É um presidente da Comissão de Moradores? Essa aqui? Aham. Uh-huh. É para tirar a legitimidade? É assim que eles te receberam? Bom, neste caso ele recebeu. Eu não concordo. Como? Não concordo, quer dizer, só porque ele está assim. Não, está assim, bem relaxado. Não era, ele estava bem relaxado. Não, relaxado. Não, mas eu, uma razão pela qual eu tirei a fotografia, porque ele aqui tem uma identificação que diz mesmo que ele é presidente da Comissão de Moradores daquele bairro. Então, eu não quis, tipo, tirar a fotografia assim, não é? E essa fotografia também é interessante por causa desta cruz do X, porque as comissões é que validam o registro das casas. Portanto, as comissões têm esse papel de reconhecer, de certa forma, a posse de que as pessoas têm das suas casas. Que novamente também é aquele twilight, que por um lado é bom, porque tu, na ausência de estruturas do governo, tu precisas de alguém que valide, porque ele te conhece e sabe que tu és mesmo morador daquela área. Mas por outro lado, depois, isso também abre oportunidades para se aproveitar, não é? Desse poder que esses presidentes têm. E existem muitos casos, e o pessoal sabe que isto, de uma certa forma, esse reconhecimento é comercializado. Então há sempre aqueles dois lados que... Tenho uma pergunta, desculpe. Não tenho que falar, quero apenas comentário. Comentário, exatamente. Comentário. A minha opinião, daquilo que é o meu conhecimento com o trabalho, não preciso, eu falo alto. Daquilo que é o meu conhecimento com o trabalho das comissões de moradores, acho que também já tivemos algum trabalho juntos, eu e a Silvia. O grande problema das comissões de moradores, da forma como surgiram, foi mais como ponta de lança da representação do partido para mobilizar as comunidades em torno daquilo que são os ideais do partido, porque uma grande parte dos presidentes, dos secretários, foram aqueles que pertenceram a estruturas anteriores, brigadas de vigilância, ODP, então conservaram essas pessoas para, de uma forma geral, no período de guerra, mobilizar as comunidades e poder controlar possíveis infiltrações de pessoas do outro lado que combatiam contra o governo naquela altura, e que a dada altura, depois da guerra acabar, foram um bocado esquecidos, né? E alguns reivindicaram que trabalhavam naquelas brigadas populares de vigilância na UDP, que eram instituições formais, então atribuíram-lhes esse lugar de coordenadores de bairro, que também, se reparaste, tem aquela fotografia ali em cima, onde vemos a bandeira do partido, que muita gente às vezes confunde com a bandeira de Angola. É mesmo com o mesmo trabalho que faziam anteriormente, mobilizar as pessoas em torno dos ideais do partido, controlar. E então, só que o próprio partido que implementou essa política não acompanhou a dinâmica de evolução das próprias comissões de moradores, que começaram a fazer organizações sociais dentro dos bairros, orientar as populações em termos de construção, a criar acesso às populações quando necessitavam de terra para a construção, para fazer a agricultura. E o que é que choca com isso tudo? Parece ser uma organização informal que trabalha dentro da formalidade, porque se eles não têm nenhum estatuto jurídico, como é possível terem representação junto das administrações municipais? Eu tenho uma questão do presidente das comissões, que eu uso como título. Um presidente que disse: eu estou dentro do governo, mas estou fora da lei. E eu achei, quando ele disse isso, eu disse: ai meu Deus, eu vou usar isso. É isso mesmo, é exatamente isso. Politicamente eles não têm, entre aspas, mas informalmente eles têm um peso muito grande, porque todas as questões passam por eles. Eu uma vez fui fazer um trabalho mesmo no Zambo, fiquei muito constrangido e perguntei ao senhor: mas como é que vocês passam, por exemplo, atestados de residência? Isso não é trabalho da administração municipal? Não, nós aqui conhecemos as pessoas. Passa primeiro por nós, depois é que vai para lá, porque eles lá não sabem nada, não controlam nada. Tudo o que eles fazem tem que passar primeiro por nós. Então, por que não garantem um estatuto legal às comissões de moradores? Essa é uma questão que se devia levantar nas nossas investigações. O que é que, de facto, querem com as comissões de moradores? Porque o próprio governo provincial, por um lado... Sempre quando um novo governador provincial toma posse, ele convida as comissões. Isso já tem acontecido várias vezes. E geralmente encontram-se no... como é que se chamava? O... Medemanho? Não, perto do Chamabo, é aquele sítio onde organizam eventos. Parque da Independência? Não. Eu não consigo, é. O Sino? O Sino Tropical? Sino Atlântico. Sino Atlântico, é. Geralmente parece que é ali. Portanto, por um lado faz-se isso, mas por outro lado nunca há um pronunciamento oficial sobre aquilo que se acha que as comissões. Então, já. Então, o que quer fazer com o secretário? Não, não. A tua questão é razoável. Não, não, a minha também não. Se eu queria voltar um pouco ao tema. A minha tem a ver com o papel da investigadora. É a mesma coisa. Vamos então. Depois acompanha o Cláudio. Permitam então uma pergunta rapidinha aqui sobre o CACS. Tem um CACS aí? Eu lembro-me de perguntar ao dos presidentes. Vocês aqui têm CACS? CACS? CACS? Conselho da Auscultação e Concertação Social. Sim, fomos auscultados, fizeram o levantamento. Tipo, não. Aquilo ainda existe não. Formalmente, mas. Não. Já passou por aqui, com certeza. Sim, como? Ok. Boa tarde, Cláudio Silva, que trabalho aqui. A minha questão tem a ver com o papel do investigador. E é de estar relacionado contigo, visto que. Estudaste fora e vieste para Angola investigar um problema de exclusão social, pobreza, assentamentos urbanos e não só. E eu queria perguntar, porque isto interfere muito comigo na minha capacidade de analisar as coisas, porque eu tenho sempre aquela perspectiva ocidental de ver os problemas nacionais com essa, pronto, com essa e fazer um confronto daquilo que eu sei com aquilo que as pessoas aqui sentem. E até que ponto a tua envolvência como a pessoal, como investigador, neste caso não nativo, ou pelo menos que não mora naquela informalidade, e humanitário, porque referiste que estavas com um colega e depois até foram na igreja e chamaram um grupo de pessoas para dar comida, porque mesmo como investigador sentiste que podias ajudar, ou que devias ajudar as pessoas, não é? Até que ponto isso interferiu na percepção, primeiro, da realidade, e na pobreza em Angola, não é? E segundo, na formulação das tuas conclusões. Porque uma das tuas conclusões foi que existia, pronto, está relacionado com outra coisa, mas a institucionalização dos atores burocráticos com a tendência ao favoritismo político do partido. Correto? É uma pergunta um bocado complexa, que acho que eu faço outra vez. Percebeste aquilo que eu estava a tentar? Ok. Eu também não. Portanto, e que avalitei duas perguntas, mas eu vou fazer a primeira primeiro. Até que ponto a tua percepção como investigador não nativo interferiu na formulação das tuas, dos resultados, das tuas conclusões? Eu acho que... Então, ok, deixa-me só apresentar. Uma das observações que eu fiz é que falta água, não é? E eu fui perguntar às pessoas se não era melhor para eles ter um bidão de água de 2 mil litros ou se eles preferem um bidão de água de 2 mil litros ou se preferem bidões de 20 litros. Porque, na minha perspectiva, um bidão de 2 mil ou 3 mil litros era mais fácil. Disseram que queriam, ou a maior parte das pessoas, preferiam bidões pequenos. Portanto, a minha percepção da pobreza formal é diferente das pessoas. Eu acho que não posso falar bem de indiferença, porque sim, eu cresci fora, vivi fora, mas eu tenho mãe angolana. Antes de começar a fazer o doutoramento, eu já estava em Luanda, trabalhei com a DW, então eu acho que, por um lado, eu sinto que o facto de ter estudado fora ajudou-me bastante, porque eu acho que fora. Acho que em Angola ainda não, mas não posso dizer isso porque não estudei cá, mas... Tentar, a gente vai ver se concorda ou não. Mas eu acho que o pensamento crítico ainda não é muito valorizado em Angola. Se não concordarem comigo, façam um favor. É o primeiro, só. Então acho que isso me ajudou. É uma questão de valor, Silvia. Se reparar, uma grande influência na atitude das pessoas. Sim. Durante muito tempo vivemos sob repressão, entre aspas. Né? Então, as pessoas, antes de criticarem alguma coisa, principalmente quando discordam de alguma coisa, Então tem que pensar sempre, epá, eu tenho os meus, quais são as consequências que isso terá diretamente na minha vida. Porque acredito que não temos ainda muita potência para viver na diferença. Sim. Temos todos que pensar da mesma forma e olhamos para aqueles que pensam diferente de nós, não como pessoas que nos podiam fazer refletir, parar e melhorar as nossas ações, mas como um inimigo. Então, nós usamos muito esse termo de quem ou estás comigo ou estás contra mim. Porque eu acredito que quem pensa diferente de mim não está necessariamente contra mim. É uma pessoa que tem os seus argumentos e tem uma análise, tem uma visão do problema totalmente diferente da minha. Temos é que sentar e encontrar pontos em comum para ver se conseguimos achar soluções. Então, não é um caso falta de consciência crítica, é medo mesmo da depressão. É algo que assim, não, mas quando eu digo que não é valorizado, eu quero dizer que não é algo que é, tipo, não és incentivado, não és, porque qual é, como é que eu posso dizer isto, por aquilo que acabaste de dizer, acho que não se promove aquele debate, aquele... Há 10 anos tipo, atrás era pior. Também com a comissão de moradores, com a bandeira hasteada aí, quem não e ele conhece todo. Não, mas eu estou a falar a nível académico. Isso, é não, exatamente. Isso é um pouco fruto do que nos foi passado também. A grande questão é o cunho político que se atribui às situações todas. Então, mas isso é primeiro, com... a questão política, as coisas que se pensa na presidência. Criticar já até pensar na oposição política. Até porque a política social não tem nada a ver com a política. Mas és analítico, és conotado com isso, esses são os dados. Angola de frente e branco, és do nada ou do outro. Pois, gente, se eu te reparar, acho que essa é uma pergunta que eu ia aproveitar só para aproveitar para fazer. Na altura que estavam a fazer a recolha de dados, tem aqui muitos pesquisadores e nós que trabalhamos nisso. Há 10 anos atrás era mais difícil tu obter informações, mesmo a nível institucional, mesmo a nível em relação às pessoas. Tu hoje vais fazer entrevistas às instituições, pessoas que estão ligadas às instituições do Estado, e tu vês a transparência muitas vezes com que eles falam. E mesmo às vezes quando está descompartido, muitas vezes falam de forma crítica aquilo que é o sistema. E isso também sentes nas pessoas, mas há 10, 15 anos atrás tu não encontravas isso. Mesmo para te receberem, mesmo sendo angolano ou estrangeiro, hoje há mais facilidade. Então, é um processo lento. Então, nós, por exemplo, sempre essa questão da repressão que o Tiago falou, um pouco daquilo dos 30 anos de guerra que vivemos, nossos pais nos passaram isso para cuidado com o que fora na rua. A gente foi para a escola, tivemos a percepção, tivemos a oportunidade de trabalhar no possível, em lugares que nos permitem ter outra visão, mas a gente ainda, nosso subconsciente, tem essa coisa na mente. Então, leva algum tempo, mas hoje já fez uma predisposição e as pessoas a desenvolveram um bocadinho mais isso. Claro que ainda falta um pouco mais, mas já vai-se fazendo alguma coisa com relação a essa questão. Mas percebo completamente o que faz a diferença. Mas mesmo assim, eu muitas vezes também tinha receio de fazer certas perguntas. Como vai falar? Paulo, a Chicala ou o próximo ano? As expectativas subiram. Eu não, confesso que não tenho assim um comentário muito estruturado, mas achei importante para já dar os parabéns publicamente à Sílvia pelo trabalho que fez e que também acompanhei um pouco desde o início, quer aqui, quer também em alguns encontros fora. Tivemos em Filadélfia no African Studies Association Meeting, falar sobre Luanda e portanto é sempre bom poder voltar a ouvir a Sílvia e gostávamos depois de ter conversa em dia. Eu cheguei ontem a Luanda, também estou super feliz por isso, é a quinta vez que cá estou e acho que também me enquadro um pouco em alguns dos comentários que têm sido feitos e que a Chloe atiçou aqui, que tem a ver com este papel do investigador. Acho que era interessante também referir, porque surgiram aí comentários sobre, digamos, uma legitimidade ou falta de legitimidade pelo facto de uma pessoa não viver cá, então não conhece o terreno, então o que diz já toda a gente sabe. Acho que, por um lado, ser angolano por si, ou viver aqui, não, na minha opinião, eu estou a ser parcial, porque não vivo cá e estou a falar da minha experiência. Mas destes estudos que tenho vindo a conhecer até em alguns desses encontros internacionais, acho que ser angolano não é sinónimo de conhecer melhor o terreno ou não. Porque, e a Silvia se calhar também sentiu essa coisa de ter que sair de um departamento de ciência política para um de sociologia, que é super interessante, exatamente porque há muitos estudos supostamente muito intrincados aqui em Angola, mas que depois são desligados do terreno e não se fala de pessoas, fala-se de números e de estatísticas. Eu acho que o trabalho que a Chloe, a Silvia, algumas pessoas têm estado a fazer cá é muito, e que eu tento fazer também, é muito de envolver-se, por um lado, portanto, estar ali com os pés na terra e visitar, falar com as pessoas, etc., isso é difícil. E do meu ponto de vista, até para lançar algumas respostas daquilo que eu estou a tentar fazer, é também envolver outras pessoas. Acho que tu estás lá por si também é bom para a tua experiência, para a tua tese, mas o que eu tenho tido, a experiência que eu tenho tido aqui é que também o facto de tu envolveres outras pessoas num trabalho de investigação dá ao investigador um estatuto um pouco... Eu acho que a Chloe estava um pouco a separar aquilo, quem é o investigador e quem é que está contra, ou quem são, e tu sentes uma colisão, não é? Quando as pessoas não entendem. Acho que nós podemos ter um papel como mediadores também de aproximar mundos que aparentemente estão separados. E nós podemos, no meu caso específico, tento aproximar o mundo académico, uma vez que sou investigador e também sou arquiteto, portanto, o trabalho foi envolver essa comunidade académica, estudantes, no bairro, por exemplo, na Chicala. Fizemos trabalho de campo e em 3 anos, não sei, fizemos acho que mais de 120 estudantes têm estado envolvidos. E isto obviamente que ganha depois uma dimensão que tu também não podes controlar perfeitamente no método, numa metodologia que impões. Isso também é interessante depois para aprender, porque tu tens mais ou menos pensado uma metodologia, mas depois com os erros, com as surpresas, com isso tudo, também aprendes, é uma maneira de aprender, não é? E para isso, eu acho, mais uma vez sou parcial, porque eu sou estrangeiro, sou português, não vivo em Angola, venho cá períodos mais ou menos 6 em 6 meses, e também estou a fazer um doutoramento em Londres, onde nenhum dos meus orientadores é angolano, ou seja, aparentemente seria a pessoa mais desligada aqui do contexto. No entanto, acho que é interessante até poder experimentar métodos que outras pessoas estão a fazer noutros sítios, e eu acho que aí os meus orientadores têm um contributo, porque apesar de não conhecerem o contexto de Angola, e que é muito importante saber, e a história, eu muitas vezes sinto falta disso, porque tenho que começar a explicar onde é que é Luanda desde o início, onde é que é Angola, onde é que, em alguns desses seminários e tal. Mas por outro lado, dá uma abertura que às vezes eu sinto que aqui em Angola as coisas já estão tão formatadas de uma maneira, mesmo no mundo académico ou de investigação, que é difícil tu chegares e propores outros tipos de intervenção, não sei. No entanto, só para desmistificar essa ideia, que eu acho que quem está de fora não se envolve ou não tem legitimidade total, não sei, são algumas questões. Qual é a opinião? Eu só ia insistir. Uma coisa que esqueci-me e depois podemos até conversar um pouco. Eu acho que nós não estamos, eu percebo o que tu queres dizer quando estás a tentar provar que aquilo não é Moseque, mas eu estava a tentar olhar para a questão de uma outra maneira, que é, aquilo é Moseque, mas também é cidade, por exemplo. Qual é o problema de ser Moseque? Aqui em Angola há uma conotação pejorativa nessa palavra. E então tu tens quase que tentar demonstrar que pá, não é bem assim, porque aquilo também é consolidado, as pessoas estão lá há muitos anos e as coisas foram ganhando uma estrutura que não é tão diferente do resto da cidade, se repararem bem depois. E portanto eu acho que era mais no sentido de apontar que aquilo também é cidade, não é tanto dizer. Não, mas era interessante, agora até o vosso debate, os dois. Um do Moseque, o outro da cidade. Mas Posso falar de novo? Não, porque concordo. E tens toda a razão que foi uma defesa também, não contra o fato, não para defender o bairro, mas para defender a ideia que Museu não é uma coisa que tem que se impor de uma maneira. Porque se, aqui Museu é pejorativo e lida automaticamente a destruição. E era mais nesse sentido. Uhum. Então, dizer não é Museu era uma ferramenta, uma tática para dizer: se vocês param de ver isso como Museu, vocês vão parar de ver que a destruição é a única opção. Mas tens toda a razão que o MUSEC deveria ser valorizado, mas vamos conversar sobre o que está acontecendo nesse fórum, porque foi muito interessante a volta desse termo do MUSEC. Ok. São duas questões. Só lançar assim duas coisas. Achei muito importante a sua colocação, porque eu chamaria isso de autocensura. Porque me deparei muito nas entrevistas com a questão da autocensura. As pessoas dizem, eu já não... Isso todo mundo já sabe, eu já não tenho nada mais para dizer, ou pronto, não posso falar disso ou daquilo. Acho que é muito importante pensar nisto e ver mesmo como autocensura e questionar por que existe, se é justificada ou não e por aí vai. Outra questão, do fato de ser angolano legitima ou não a nossa pesquisa, também acho que dá para separar em mais vias, tanto que, tu és angolana, o Luís? Paulo, ok, desculpa. O Paulo é português, a Chloe é francesa, eu sou romena, então acho que tem que ver a questão do investigador a partir de outras nacionalidades também. Acho que agora começa a se abrir o leque e já este leque abre para outro tipo de valências também no campo e dá outra dinâmica ao campo. Pronto, é só isso. Obrigada. Eu quero fazer um comentário sobre uma coisa que a Helga disse sobre o espaço para pesquisa e a questão se ou a pressuposta que estamos numa situação muito mais aberta do que 10 anos atrás. Mesmo 10 anos atrás, o DW foi solicitado pelo Ministério do Urbanismo para fazer um estudo à volta da Lei de Terras, hein? E foi uma diagnóstica sobre a situação urbana ou periurbana em quatro cidades em Angola. Isto foi uma parte do... a elaboração do a consulta à volta da lei da terra, que a esposa da lei foi publicada em 2002 e foi para o parlamento em 2004 e nosso estudo foi feito em 2003, já 10 anos atrás. Na altura, eu acho que o parlamento, em vez de aceitar a proposta do executivo sobre o projeto de lei, abriu uma debate pública e uma comissão foi montada na sociedade civil, criamos a Rede de Terra para participar na consulta nacional sobre a Lei de Terra. E nossa pesquisa foi uma parte deste processo para desmistificar um pouco, porque uma das observações, na elaboração do próprio Lei de Terra, que foi baseado nos pressupostos, como a Chloe disse, sobre... todo mundo sabe que há um fluxo de cidade por causa da guerra e as pessoas vão voltar para as zonas. Houve uma série dos pressupostos que não foi verificado na realidade. E a nossa pesquisa questionou todos estes pressupostos e até produziu evidência sobre estes diferentes aspectos. Uma coisa que foi claro que esposa do Lê, foi baseado numa série dos pressupostos à volta da Terra que não foi provado, nem foi nem houve evidência, mas nós nossa hipótese era que a lei foi baseada nas atitudes das pessoas que escreveu a lei. So, nós fizemos uma pesquisa sobre atitudes. Fomos entrevistar jornalistas, editores de jornais, membros do parlamento, ministros, etc., para tentar descobrir quais foram as suas atitudes à volta do processo de urbanização, o processo do... porque houve uma série de decisões à volta na lei da terra que foi baseado não, como diz, nas evidências, mas atitudes que os governantes trouxeram para o assunto. Eu acho que, para mim, não vi uma altura mais aberta em termos do valor da pesquisa do que 10 anos atrás. Eu acho que tivemos um momento no fim da guerra de uma abertura intelectual e também no debate público que não temos hoje. Eu acho que, de facto, o debate está mais restrito, mais fechado hoje do que 10 anos atrás. Isto é porque este estudo foi baseado numa comissão do próprio ministro do urbanismo. Elas estavam procurando realmente evidência. So, eu não vi isso desde aquela período. Acho que foi uma período bastante interessante e bastante aberto. Posso dizer alguma coisa? Black. Ganhei um pouco de confiança para falar do problema do Partido do Estado depois de... Como se chama? Tiago falar. Não é? E também ligou a minha questão também com uma observação principal da pesquisa que a Silvia foi fazer, e uma das coisas que eu tirei da tua apresentação, e é a questão de que ponto é que chegou, aliás, é a questão de toda essa questão ligada ao problema do Partido do Estado. Também verificaste um desses pressupostos que verificaste que um desses pressupostos que o Alan está a falar, de facto, que os chamados CACs, que era suposto a funcionar como um método de participação e representação popular ao nível mais de base. Isso é um pressuposto que o governo tentou implementar como ideologia e parcialmente como uma prática. Mas aquilo que tu foste verificar é que aquilo não funciona naquela zona. Eu também fui atrás dos CACs em várias províncias do país, em muitos municípios, e verifiquei a mesma coisa. Instalou-se um CACs e mais ou menos funciona na prática como uma correia de transmissão de ideias que vem de cima para baixo e consequentemente, não tem essa função de participação e representação popular. Falha. Então, em vez, o que é que funciona? Funciona aquelas instituições ou órgãos que são determinados ou predeterminados pelo partido MPLA. Sim, pura e simplesmente. Ou uma transformação daquilo que existia antes, que são os métodos com que o Partido do Estado está acostumado a trabalhar. E, claro, não sei se isso era melhor falar assim há 10 anos ou agora, mas de certeza que isso é uma verificação que é um bocado complicado pôr aí no espaço público em Angola, em Luanda. É difícil para angolanos e é difícil para estrangeiros, igualmente, não é? Mas também, para mim, isso é o grande elefante na sala, de que temos que falar. Porquê? Porque para mim, na minha experiência, no meu estudo de história, estudos de casos em outros países, a questão do unipartidarismo é que não se enquadra com a democracia, não se enquadra com representação e participação popular a nível da base. Acaba por ser uma coisa muito, muito centralizada. E então, eu acho que é possível dentro, ainda dentro da sociedade civil e do espaço público em Angola, de falar dessas coisas. E uma dessas coisas que me permite falar disso é que o facto que a Constituição de Angola, que é a lei principal, não diz nada de que isso deveria ser um partido do Estado. Diz que é um Estado multipartidário, em que existe liberdade de expressão, etc. E, para mim, é uma questão de aproveitar esse espaço criado pela Constituição para pronunciar-se sobre essas coisas. Aquilo que se verifica em todos os sítios, quando se olha para as organizações e os órgãos de base, é que acontece uma série de coisas na governação que são plenamente inconstitucionais. É possível falar dessas coisas. E, bem, sendo estrangeiro ou não, podem me dizer que estou a ser um estrangeiro que está a fazer o trabalho da UNITA, né? ou da casa, não sei o quê, ou até do famoso Bloco Democrático, que não estou a fazer, embora o facto que eu estou a trabalhar com o Nelson Pestana e com o Justino Pinto da Andrada na Universidade Católica. Não é por isso que faço a mesma crítica que eles fazem, mas é porque estou consciente de que esse problema do Partido do Estado não se enquadra com a democracia, não se enquadra com a boa governação local e no fundo, o ordenamento do território num bairro. Essas coisas não se enquadram bem. E daí, a dedicação para isso é que o investigador, essa é a minha ética, pelo menos, o investigador deveria ser dedicado para as suas convicções e as suas metodologias, independentemente da nacionalidade. Essa ideia que a crítica pode ser bastante científica e neutra, que não é uma opinião pessoal política, uma convicção pessoal, mas é esse é o quadro da lei, isso é o que acontece na realidade, porque fiz o trabalho de campo, sei, isso não funciona. Então, a realidade é inconstitucional, é uma maneira de tratar e de fazer a crítica. Mas acho que também no debate que nós tivemos até agora com o Tiago, a Helga, também é de falar da cultura política, e isso, a cultura política não tem nada a ver com a Constituição. O medo que uma pessoa pode sentir, a maneira que uma pessoa vai dizer o que ela acha que tem que dizer naquela circunstância, não é diretamente uma coisa que pode ser avaliada com os termos da Constituição. E isso também constitui um campo de pesquisa. E achei muito interessante essa ideia que talvez hoje, afinal, há menos liberdade. Enquanto, do mesmo tempo, a Helga diz, mas há menos medo. Mas a cultura política não é feita só do medo da guerra. Isso é uma realidade, acontece, mas claro que os mais jovens que não conheceram a guerra, que não conheceram, não vão ter o medo, não vai se exprimir da mesma forma do que os mais velhos. E a Silvia mencionou, seria uma coisa interessante a seguir nos próximos anos, que os membros da Comissão dos Moradores são mais velhos. Talvez os jovens já não se interessam com coisas dessas. Não tem essa cultura política. E o papel do investigador, o nível de educação como um nível assim de ir aqui, mas o tipo de formação que está oferta aqui em Angola, o que os angolanos vão procurar fora, talvez não vão aumentar o medo, que o medo já está a se perder, mas vão inculcar uma nova cultura política, que é uma cultura burócrata, que vai epá, todo mundo sabe disso, vou aplicar aquela, isso vem do Portugal, isso li num livro lá na universidade nos Estados Unidos, ponho no shaker e faço a lei angolana. Eu sou educado, tenho uma licenciatura lá fora e tenho a legitimidade e vou usar esse tipo de cultura política que não tem nada a ver com o medo da guerra. Mas o resultado continua a ser um resultado que não reflete, que não há espaço para crítica. Então, achei interessante de pensar que essa cultura política não é só medo da guerra, medo da guerra, medo do partido único, mas que vem também dessa pergunta que a Silvia colocou. Mas qual é o papel do investigador? Como esse tipo de investigação complexa, com resultados que estão assim, sim e não, um pouco, mas também, e, bom, preto e branco, faz muitas cores, diz como é possível, e como esse tipo de resultado pode servir na advocacy, pode servir para fazer as leis. Então, acho que também uma... Bom, foi de ver essas diferentes ideias, acho que a questão da Silvia, na maneira que eu recebo, não é só de dizer o que ela lá deve fazer, com quem ela deve falar nessa picture, mas mais geralmente, investigação, qual o papel da investigação do material científico para mudar, influenciar o destino de Angola. Então, grande questão. Ainda não podemos dar resposta, parece. Não, não com isso de voltar. Também não existe uma resposta, não é? Posso dar uma contribuição quanto à questão que se coloca. Independentemente de que país é a pessoa que estiver a fazer a investigação, pode ter uma resposta, que é de tentar influenciar aquilo, se calhar, que estudou, que não está bem, tentar influenciar as políticas no sentido de mudarmos. E pode não ser diretamente, mas de uma forma indireta. Indireta como? Pode fazer a sua pesquisa, com certeza, vai defender o trabalho e vamos ter esse trabalho, se calhar, numa biblioteca. Então, quando eu tiver que ler esse trabalho, vai poder me influenciar no sentido também do trabalho que eu vou fazer, tentar influenciar as políticas no sentido de mudarmos o problema em estudo. Acho que isso de estar, porque é daquele país, então não tem como... Influenciar. Desculpa. Não, tá, não, isto da nacionalidade eu coloquei em outros termos, desde o princípio, não ao final da pesquisa que vai acontecer mesmo com o trabalho. Claro que isso também é importante, mas acho que a partida, as pessoas são muito... A gente vai e faz um monte de perguntas, mas também tem que se expor e dizer de onde... O que estamos a fazer ali, qual é o nosso trajeto, percurso, pronto. E neste ponto, acho que a questão da nacionalidade é interessante. Também eu trabalho com outro, acho que é importante dizer, com outra altura, com os 45, 61, e em termos de história social, acho que há a questão da nacionalidade, as perguntas mexem de outra maneira com as pessoas. Então é neste sentido que eu coloco a questão da nacionalidade do investigador. Pronto. Eu pelo menos na experiência de pesquisa que nós estamos fazendo durante esse tempo no campo, tivemos o ensejo de trabalhar com alguns pesquisadores ou estudantes que não são angolanos. Tivemos o caso da colega Catherine. No momento em que trabalhávamos ali na zona do Marçal, havia muitos senhores na rua a tentar perceber o que é que nós estávamos aí a fazer. Portanto, a colega Cadre, no momento, estava simplesmente a assistir o que é que nós estávamos a fazer, a acompanhar mais ou menos o trabalho. Mas houve a necessidade, não é, dela participar um pouco da pesquisa, fazendo entrevista, ou seja, inquérito. Então, comigo era aquela questão que já está a ser dita aqui desde aquela hora, que você já devia saber o que estás a perguntar. Eu acho que tu já sabia. A pesquisa era sobre alterações climáticas e o sistema de abastecimento de água. Estávamos a tentar perceber se havia água canalizada, qual era o sentimento das pessoas em relação à prestação de políticas públicas relativamente ao saneamento e água, como estava a dizer. Então, com a colega Catherine, eles sentiram-se mais à vontade para falar. Não era por causa da questão do método para sacar informação, mas o sentimento de que, talvez por ser alguém alguém de fora, eles se sentiram mais motivados em tentar lhe explicar o que é que de facto está a se passar aqui. Houve essa motivação, não é, que eu achei interessante falar aqui agora. Do outro modo, as pessoas, nós que temos feito o inquérito, nos deparamos com diversas situações. Eu sou estudante de sociologia, para dizer, eu tenho usado a minha imaginação sociológica para fazer essas ligações do que eu tenho notado no campo. O que noto é o seguinte: as pessoas sentem a necessidade da relação com os indivíduos do governo, ou seja, do Estado, como agora é confundido aqui, né? As pessoas, no fundo, quando nos vejam, já nos confundiram com a gente da DINIC, a gente da IPAL, a gente da IDEL, e muitas vezes fiscal também. Bom, o que se passa é o seguinte: as pessoas sentem essa necessidade de se relacionar com quem governa, de exprimir exatamente o seu sentimento em relação à prestação dos serviços públicos. Então, daí que fomos levados para sacar informação da pesquisa que estamos a fazer durante esses dias, que é o acesso e a satisfação com as moedas metálicas, não é? O retorno das moedas, de facto, não está a ser encarado como algo normal para algumas pessoas, principalmente vendedoras de bancada no mercado informal ou aberto. Rejeitam por vários fatores: peso, falta de hábito, falta de informação sobre as várias vantagens e por aí. Portanto, essas pessoas sentem menos à vontade para tentar explicar, porque vem exatamente cruzar com a tese, com a teoria do medo, não é? Que são pessoas que, normalmente, a maior parte das pessoas que vendem neste mercado são pessoas de idade avançada. São pessoas de idade avançada. E é mais fácil lidar com jovens, há mais abertura. Mas também isso acontece quando o investigador no campo consegue cumprir, de facto, o seu papel. Primeiro esclarecer o que é que ele está aí a fazer, os objetivos da pesquisa, e começa já a criar uma linha de conversa com o indivíduo. As pessoas começam a se envolver quando percebem que, de facto, o trabalho que está a ser feito vai servir para contribuir para o desenvolvimento da comunidade. Dessa maneira, as pessoas vão contribuindo. Mas, como não é a minha primeira pesquisa, já são várias, já tivemos o cruzamento de trabalhar em zonas que nas outras pesquisas trabalhamos. Há pessoas que nos reconheceram. Então, tu já estavas aqui aquela vez. Mas como é que ficou então a questão da água e tal? Mas até agora não resolve a questão da água, não. E foram falando de outras situações que nós não estávamos a fazer pesquisa naquele momento. Foi possível separar exatamente o que estávamos a fazer. Eu estava a trabalhar com a Lucélia em certas pesquisas. Ela é licenciada em Direito. Havia a casa de uma senhora que, por acaso, estava a pressionar a colega Mônica para ir para a casa dela. Porque é que ela passou a casa dela? Ela tem quatro netos. O pai está numa situação de fuga à paternidade, a mãe já é falecida, e ela queria saber como é que fica a situação da contribuição monetária, não é, para a educação ou criação daquelas crianças. Então, precisava de algumas informações que não eram tão difíceis assim. Bem, de acordo aos conhecimentos que tenho de como se dirigir para esses processos, chamei a colega Lucélia, que deu mais informação à senhora de onde deveria se dirigir e tal. Só assim ela se sentiu à vontade para falar das moedas ou da alteração climática. Acho que a minha contribuição era essa. Okay. Se não houver mais nada, acho que está aqui o desafio de publicar a tua tese, ver se isso vai nos influenciar de alguma maneira. E diz para a Nola, dá o teu contributo também. Ok, obrigada, senhora. Obrigada.